gesto de ajuda. Que pensar da vida e daqueles que sabemos que amamos. Quem pensa por si mesmo é livre, e ser livre é coisa muito séria. Não se pode fechar os olhos, não se pode olhar pra trás sem se aprender alguma coisa pro futuro. Corri pro esconderijo, olhei pela janela. O sol é um só, mas quem sabe são duas manhãs. Não precisa vir se não for pra ficar pelo menos uma noite e semana. Nada é fácil, nada é certo. Não façamos do amor honesto. Quero ser prudente e sempre ser correto. Quero ser constante e sempre tentar ser sincero. E queremos fugir, mas ficamos sempre sem saber. Seu olhar não conta mais histórias, não brota o fruto e nem a flor, e nem o céu é belo e prateado. E o que eu era eu não sou mais, e não tenho nada pra lembrar. Triste coisa é querer bem a quem não sabe perdoar. Acho que sempre lhe amarei, só que não lhe quero mais. Não é desejo, nem é saudade. Sinceramente, nem é verdade. Eu sei porque você fugiu, mas não consigo entender. Eu sei porque você fugiu, mas não consigo entender. Eu sei porque você fugiu, mas não consigo entender.